Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Ótima noite para você que está sintonizado aqui no 104.9. Essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos iniciando nessa quarta-feira, hoje, 12 de novembro de 2014, mais uma edição dos programas Espaço Local. Seja muito bem-vindo, você que já está acompanhando aí a tarde da Gaivota FM. Agora, hoje, toda quarta-feira, você sabe que nós temos o programa Espaço Local, que se divide em algumas vertentes. Ao longo da nossa programação, o momento Espaço Local, quando você escuta alguma das bandas aqui da cidade. E também temos um Encontro Espaço Local, sempre acontecendo lá no Blues Under Rock, sempre ali no final do mês, né? O quase final do mês. Sempre na quinta-feira do fim do mês. E a próxima semana nós teremos mais um Encontro Espaço Local com a banda Super Máfia e o Vênia, tá? Hoje o bate-papo seria com o pessoal do Psycho Jazz, mas eu acho que esqueceram, né? Aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa e não apareceram por aqui, mas hoje o especial será por conta do Psycho Jam, que a gente já conhece, assim como o Engrenagem, Raman, o Jean Kidzu, também o Vista, que já fazem parte da nossa programação. Psycho Jam, a gente já conhece três músicas, né? Liberte-se, Os Pássaros e Impertinência. Vamos começar então com o som, essas três. Na sequência, você está ouvindo o Espaço Local. Como você faz para participar do Espaço Local? Entre na nossa fanpage no gaivota.fm.br, no Facebook, /Espaço Local. Isso mesmo, entre em contato com a gente no 3833-5550. Vamos de música, depois da sequência, a gente continua até as 7 da noite. We'll be right back. Local. Pensam assim como eu penso, indo embora ao balanço do vento. Maresia é o ar que respiro todo dia, levanta a minha autoestima, renovando toda a minha energia. Bela brisa, e nada de mal pra te ver, e não preciso de muito pra crer, eu vivo bem melhor que você. Vou seguindo assim. Sempre no mesmo lugar, de vez em quando eu vou mergulhar, pra lavar a alma. Já, na, na, na, na, na banquela, voltando com a minha magrela, dando salve contra a minha galera, que vive uma vida sincera de quem mora nessa terra. Yeah. Perfeito, sem pensar em nada que te possa fazer mal. E logo tudo de repente cabe dentro do seu peito. E a natureza flora um momento especial. Oh, oh. Não fique aí parado só pensando na vida. Encontre logo uma saída, fazendo algo que te excita. Sempre bem contigo, com todos e tudo. Seja feliz e aprenda a viver no nosso mundo. Perfeito, sem pensar em nada que te possa fazer mal. Logo tudo de repente cabe dentro do seu peito. E a natureza agora um momento especial. Oh, oh, oh, oh, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Os pássaros, a trilha sonora do silêncio. Eles pensam assim como eu penso, indo embora ao balanço do vento. Maresia, eu aqui respiro todo dia, levanta a minha autoestima, renovando toda a minha energia. Bela brisa, nada de mal pra se ver, e não preciso de muito pra crer, vivo bem melhor que você e eu. Vou seguindo assim. Eu vou agora 6:22 no horário brasileiro de verão. Esse é o programa Espaço Local. Esqueça tudo que eu falei no início, que os rapazes tinham perdido a hora, que eles esqueceram o horário, coisa e tal. Isso foi uma mancada aqui do apresentador, tá? Eles estão aqui. Temos o guitarra, o baixo e o vocal do Psycho Jam. Ó, isso aí, ó. Já tá o tio aqui já, de fundo já, zoando com o apresentador, mas tudo bem. Os rapazes estão aqui. Acabamos de ouvir Libets e Os Pássaros, dois sons que já tocam aqui no nosso momento Espaço Local. Mas já que os rapazes estão aqui, vamos trocar aquele bate-papo, né? Boa noite, tio. Como é que tá? Salve, salve, Bruno. Tudo certo? Galera de Ubatuba, boa tarde. É, isso aí. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar a galera aí. Você é o... Tio, vocalista da Psychos Jam. Cezinha, guitarra. Isso, e quem mais? Uba, baixo. Isso aí, hein? Aí sim, ó, estamos aqui com os rapazes do Psycho Jam. Liberte-se, Os Pássaros, Impertinentes, já são sons que já tocam na nossa programação dentro do nosso momento Espaço Local. Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos apresentar hoje a banda. O tio já esteve aqui em alguns momentos, né, trocando uma ideia com a gente. Mas agora vamos ouvir também como é que... O que pensam os outros integrantes da banda aí? Vamos falar um pouquinho aí sobre a banda, quando que a banda começou, quais são as principais influências. Vamos aí. O pai da banda, vamos aí, o Luba acabou de mandar. Manda aí. Bom, a banda começou em 2007. Começou eu, Vinícius e um antigo baixista. A gente começou fazendo um som junto. Tivemos o Vinícius, que é o batera nosso também. Mas só uns dois anos atrás mesmo, a banda ficou completa mesmo, com a entrada do Luba aqui. E o som não parou desde então, cara. Legal então, hein? E... Só grooveria. Só grooveria. A principal influência da banda, qual que... Pra quem... Diz aí um pouquinho aí. Eu canso de dizer que a influência principal, acho que de vocês, está ali no Red Hot Chili Peppers, né? Mas também existem outros elementos, né? É, Luba, manda aí. Salve, Bruno, beleza? Galera que tá ouvindo aí. Ah, a gente tem influência de tudo, cara. Metal, ska, funk, tudo que tiver um peso, um balanço, a gente tá mandando ver, cara. Mencionar que o funk, né, aquele funk da década de 70, isso, né? Luba aí está hoje com a cabeça bacanérrima do Funkadelic, do Maggot Brain. Do Vé Chavoso. É. Chavanismo. Das novinhas. Isso. Ó, então, legal, então, ó, já apresentamos um pouco a banda. O baterista não veio, né? Quem que está aí assumindo o papel da bateria? O baterista tá com diarreia, cara. Ah, é? Coitado, meu. Teve um problema aqui. Mas quem que é o... O Giba. É o Giba? Isso. Ah, legal. Lembrando, o Psycho Jam participou também aí do segundo festival... também fez parte do segundo festival aí, Rock Ubatuba, né? E deu pra perceber que a banda de vocês tem uma identidade, uma presença de palco bem interessante. Gostei muito do Immigrant Song que vocês mandaram já logo cara abrindo o show, viu? Uma pegada ali mais funkeada, né? É, mas, isso. Mas legal mesmo, hein? Um abraço também ao Giba, que não pôde vir aí, está aí, mouse aí. Então foi o seguinte, vamos de som aí. Estamos aqui conversando com os três... Aqui, né, representando três do Psycho Jazz. Agora vamos com outra música que já faz parte da nossa programação, a música Impertinência. Esse é o programa Espaço Local. Hey, nana, hey. Hey, nana, hey. Hey, nana, hey. Às vezes acho que já vivi em outra geração. errante é o caminho do futuro e nossa vida toda vai por ele andar. Na na na na na. Sempre vai girar. Não se morre, morre na gente deste mundo. Natureza fecha, sempre vai fecundar. Sempre vai fecundar. Natureza fecha, sempre vai fecundar. Sempre vai sobreviver e o mais forte vai vencer. E toda essa impertinência não vai ajudar e o seu dia vai chegar. É o programa Espaço Local, hoje recebendo Cycles Jam aqui no 104.9. Vamos envolver impertinência, né? Como os rapazes estavam falando aqui, xamanismo rolando aqui. Então, me fale um pouco aí das músicas, das composições, como que funciona o processo de composição de vocês. Quem que... Tem sempre aquela história, né? Dentro da banda tem sempre quem que dá o start inicial. Isso acontece com vocês ou cada um traz uma parte? Ah, eu tenho a letra, eu fiz uma coisa na guitarra, eu tenho uma coisa no baixo. Varia um pouco assim, mas assim... Quando a gente começou, tendia muito assim, porque eu tinha bastante letras e... Comecei a compor assim, quando eu comecei a tocar violão e eu apresentava algumas músicas já assim, com a melodia pronta, a voz também bem arranjada, e eles encaixavam o instrumental, a gente fazia algumas mudanças. Depois a gente foi desenvolvendo, conforme fazendo jus o nome da banda, Cycles Jam, do fruto da Jam Session. Então cada um vinha com uma inspiração, aí a gente gravava, falava, esse trecho aqui, pô, tem uma letra que eu tô fazendo que dá pra começar uma parada irada. Às vezes a música se transformava com uma mágica, assim, uma leveza, fluidez. Ah, legal, então. Então, no caso, as letras ficam por sua conta, tio, e o restante da banda entra com os toques e em cima das jams. Sim, há também algumas músicas, tal como exemplo a Autêntico Poeta e a Realidade Maquiada, que o Cezinha me ajudou a compor. Ele começou a ideia da música, assim, ele tem uma influência legal. New metal, aquele vocal hip hop, assim. Sim, entendi. Então ele começou a vomitar um monte de ideias que ele tinha. Depois eu falei, caraca, eu só dei algumas lapidadas, assim, fiz algumas conversões nas letras, assim. Bacana. Achei um refrão maneiro e foi irado. Lembro que da outra vez que você esteve aqui, você falou um pouco da música Impertinência. Fala um pouquinho dela, o que ela vem dizer, que parece que tem uma maldição aí, esse xamanismo. É, cara, é um poderão de Daime, cara. É? Então conta aí. Fala aí, Luba, conta aí você. Deixa. Ele é bom contando. É? Conta aí. Não, os caras falam... Os caras falam que depois que eu fui no Dia Fora do Tempo que ela surgiu, mas não, é... É uma coisa ancestral. Uma coisa ancestral mesmo, assim, que eu trago desde a época da escola, assim, de tudo que a gente ouviu falar sobre a história de Ubatuba. A música, ela foge muito, mas o fundo, o tema, o jeito que ela começa, assim, meio indígena e xamânica, volta o princípio e o fim, a revolta alheia, assim, sobre o poder da humanidade, sobre como que nós fomos explorados no passado e queremos ser livres, nos libertar o nosso povo. Então eu falo da maldição de Cunhambebe. Ah, sim, legal. Eu trago como tema, a gente cada vez mais evoluindo a composição progressivamente. Então eu falo, para reivindicar o trono que nos foi roubado, eu invoco o espírito xamânico de Cunhambebe. Ah, legal, hein? Porque começa a chover. A gente comemora aqui em Ubatuba a paz de Peruíbe, mas há uma história macabra por trás da paz de Peruíbe. Ah, sem dúvida. Ah, legal, hein? Então, esse é o pessoal do Psycho Jazz aqui. Mas, na verdade, a gente quer apresentar outros sons também. Então agora, ó, a gente vai com She's Wonderful, Aquela Paranoia e depois Realidade Maquiada. Você quer comentar alguma coisa a respeito dessas músicas? Ou podemos já tocá-la? Então, ela expressa esse lado assim, protestante, mas mais vomitando, regurgitando algumas revoltas, assim. Fala sobre o nosso jeito de ser mesmo, expressa bastante, assim, o dia a dia e o que a gente acha do mundo, assim. É okay, muito legal. Então. Ok, então vamos com mais som aqui, Psycho Jam, aqui no programa Espaço Local. Yeah. choque com seu decote. Se prepare para mais uma ilusão. Yeah, yeah, oh yeah. Yeah, yeah, oh yeah. Yeah, yeah, oh yeah. Olhe como olham, todos querem olhar. Porque quando ela passa, não tem como evitar. Ela sabe como o mundo todo mexer. E por isso os erros é que todos se apodem. De ponto, de ponto, de Espaço Local. Eu sei, também possuo a hipocrisia. E onde eu estiver, vou me lembrar que vejam e contribuam. Se puderem, o que você quiser ajudará a incompreensão, a perda de memória e aquela paranoia que te mata de ilusão. Não sei se o mundo quer me seduzir, mas o que eu quero ter, vou conseguir e deixar as coisas fluam e saber lidar ajudará a incompreensão, a perda de memória e aquela paranoia que te mata de ilusão. E você tenta se explicar, mas ninguém lhe dá atenção. E falar consigo mesmo pode ser a solução. Entre quatro paredes, o que fala lhe convém? Bem, e se você tem problemas, pode crer que todos têm. Acho que eu também enlouqueci, enlouqueci. Acho que eu também enlouqueci. Acho que eu também enlouqueci. Eu também enlouqueci. Ilusão. espaço local. Onde só mostra tragédia, desespero e dor. Por favor, Senhor, queira nos livrar dessa vida de horror. Simplicidade, sobretudo, ecologia em cor. Pois o mundo só precisa mesmo é de paz e amor. É de paz e amor. É de paz e amor. É de paz e amor. Mas eu não sei o que acontece com esse nosso governo, que só fica nas ideias de ganhar sustento. Não aguento. Preciso ver investimento, postos que importam, sentidos de lamento. O que era pra ser sistema de saúde? Ha! Não há quem ajude. Só me engano, obrigado, safado de gravata, sou de Saicosia. Uma turma, São Paulo, estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Cidade acredita, ganha ser respeitado. Estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Meu manifesto é protesto, não serei manipulado. Clube, hardcore, foqueado, chapado. Cidade acredita, ganha ser respeitado. Estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Meu manifesto é protesto, não serei manipulado. Seja bomba! É a única coisa que sobra. E ainda bem alguém me diz: relaxa e goza. Relaxa e goza. Relaxa e goza, sua vaca. Estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Vontade acredita, ganha ser respeitado. Estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Meu manifesto é protesto, não serei manipulado. Estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Vontade acredita, ganha ser respeitado. Estilo clube, hardcore, foqueado, chapado. Meu manifesto é protesto, não serei manipulado. FM. Esse é o programa Espaço Local, hoje com o pessoal do Psycho's Jam, que acabamos de ouvir aí Realidade Maquiada, Cypress Jam, She's Wonderful e Aquela Paranoia. Legal o som, hein? Ó, vamos rapidinho aqui já, faltando exatos 12 minutos para 7 horas. Vamos fazer uma pergunta aí para... Ô tio, fala pra gente, tem alguns sons novos ainda por vir aí do Psycho's? Como é que tá o processo, tem? Estamos compondo, sim, alguns sons novos aí, mas a gente tá no foco de, pra esse mês que vem agora, a gente vai gravar um EP, um CD da banda, que tem 6 músicas, que a gente já tá tocando, já que rola na rádio, é a Liberty, Fraude Underground, Os Pássaros, Aquela Paranoia, Impertinência. Sim. Mais uma que eu esqueci? Oh, shit. Não, tudo bem, não tem problema. Então, a gente vai gravar um CD com 6 músicas aí, e pro ano que vem a gente vai lançar essas outras músicas que a gente tá compondo aí. A produção não para, não. Ah, ok, então. Vamos pular já pra próxima pergunta aqui, já que a gente tá com o tempo quase esgotado. Vou perguntar pro César, que ele já daqui a pouco vai ter que sair fora aí. Quais são as suas principais influências, meu caro guitarra? O que que fez você impor ali, falar, eu quero tocar guitarra? Pô, cara, muita coisa aí, cara. Principalmente desde criança aí, cara. Sempre gostei da guitarra, sempre gostei de música. E, pô, cara, música sempre teve presente na minha vida. Influência vai do rock em geral, né, cara? Pô. Mas tem aquele guitarrista especial, sempre você tem, né, cara? Pô, Tom Morello, por exemplo, cara. Rage Against the Machine, cara. É verdade. Pô, é um DJ com uma guitarra na mão, praticamente, mano. Não, sem dúvida. O caminho que ele fez, né? John Frusciante, aquele... Monkey do Korn. Ah, legal. Head. Sim, bacana. Pô, alguém das antigas? Aí. Pô, Jimmy Page, Hendrix. Ah, tá. O alicerce tá sempre ali, né? Pô. Pô, legal mesmo. Sempre. Você já tá nessa empreitada de guitarra há quantos anos? Pô, cara, já estamos aí já 10 anos já tocando guitarra, mas com a banda aí 7. Pô, legal, hein? Bacana mesmo. Luba, fala aí quais são as suas influências aí no Lúcio. Contrabaixo. Lúcio. Cara, legal esse clima da banda, um bagunçando com o outro. Bumba. A bullying jam band, né? Bullying o tempo todo, cara. A bula. Fala aí, eu como baixista, né? Vou puxar mais a sardinha pro seu lado. Pô, cara, influência tem o... Putz, tem algumas bem legais, né, meu, cara? Tem o Cisão Machado, com quem eu tive o prazer aí de ter umas aulas. Pô, legal. É... O Bira. O Bira é legal, cara. Pô, o Bira toca bem, pô, viu, o Bira toca muito, cara. Sabe o Bira tocando na OLM. Ó, sabe qual que é o principal papel do baixista? É não aparecer. Isso. Mas se ele sair dali, você vai sentir um buraco enorme na canção por conta de não ter o... O piso, não tem o alicerce. Tá faltando alguma coisa aí. É, o John Paul Jones, o Led Zeppelin, sempre fala assim: o baixo não é pra aparecer. Ele tem que estar ali. E é verdade, se você prestar atenção nas composições do Led Zeppelin, você analisa assim: claro, tem momentos que tem um destaque e tal, mas você fala, cadê o contrabaixo? Aí você presta atenção e fala: ó, o baixo tá ali. Tá vendo, Lobo? Apenas esteja. Viu? No seu caso é diferente, né? Ele é mais presente. É meio rebelde nessas leis. Pô, legal, hein? Vai, vamos já pra outra. Você quer falar de mais alguma influência sua no contrabaixo? Não, tá tudo certo. Collins, e aí os caras que estão aí. É, você gosta da pegada mais funk mesmo, né? Legal. Vamos então passar aí telefone para entrar em contato com vocês, se vocês vão ter apresentação aí. Eu sei que vai ter um encontro Espaço Local com vocês, a gente ainda vai definir a data. Então, pode ser aí pro final do... quase pro final do ano. Boa, temos aí também, cara, pô, no dia 29 de dezembro, vai estar acontecendo um show nosso lá no Aras do Itamambuca. Pô, vai legal. Cair no dia 29, numa segunda-feira. Pô, legal. Vai ter outras bandas bem conhecidas aí pelo Brasil aí que vai estar tocando ali também. Pô, não temos os nomes ainda confirmados, tá. Pra não falar alguma besteira não, aqui, não, então só certo. Deixando essa letra. Mas aí vocês somente. Sim, né? Então opa, já... então, nós tá sim. Vamos falar uma coisa, como é que faz pra entrar em contato com vocês? Telefone, página na internet? Vocês podem procurar a gente no Facebook mesmo. No Facebook, Psycho's Jam, já tá tudo lá. Pode ligar também no telefone, 991-41-3754. Repetindo, 991-41-3754. Tem o Felícios aqui também com o telefone dele. Fala aí, Felícios. Não é tio. Não, é tio. Ficou bravo, hein? Ainda é, né? Não. Pegou mal, hein, tio? Pegou vai aí, Feliz. Diga aí pra nós, não então. Não deu bom. É, não deu bom. Então, é o seguinte. Pessoal que quiser também uma camisa da banda, tem muita gente cobrando a gente aí. Quem tá ouvindo a gente que quer uma camisa da banda, é só acessar a gente no Facebook ou falar comigo no telefone, quiser contratar também o show 992-1302-20. E veja lá os nossos clipes no YouTube e no Facebook da banda, curtem a nossa página lá também. É nóis. Ok, então. Ó, a saideira vai ter que ser apenas com uma. Qual que a gente escolhe aqui? Autêntico Poeta ou Neblina? Autêntico Poeta, então. Valeu. O César já teve que ir embora, ele tinha um compromisso aí com o emprego dele. Tem que pegar um barco, então. Quer deixar alguma nota final aí? Valeu pela presença de vocês. E já sabe, o Encontro Espaço Local não se resume apenas a essa primeira vez de vocês. Aqui vai estar sempre o espaço aqui liberado para os músicos. Então, no momento que vocês estiverem com um som novo, pronto, já pode. A gente entra em contato, a gente vem aqui apresentar. E vocês já sabem, dentro do Momento Espaço Local, já está rolando a música de vocês aqui na Rádio Gaivota FM, que você também pode estar acompanhando no gaivota.fm.br. Declarações finais, meus caros. Muito obrigado, gente, que tá ouvindo. E muito obrigado, Bruno, pelo o apoio. E a Rádio Gaivota FM sempre liderando aí na sonzeira. Ok, então, valeu. Luba, meu caro, valeu. Falou, Bruno, valeu, galera, valeu, Bruno, valeu a oportunidade, é o espaço. E vamos estar aí mais vezes aí, com certeza. Ok, então, e o pessoal aí do Psychos Jam. E nós vamos encerrar a nossa programação agora com o Autêntico Poeta. Quarta-feira a gente tem outro programa Espaço Local. E o momento, já sabe, fique sintonizado ao longo da nossa programação. Autêntico Poeta, fechando o Espaço Local de hoje. Até a próxima quarta. Tchau! É porque eu digo, eu sou um fora da lei. Na desvantagem urbana, cabeça feita e mente ativa, na medida insana. Eu faço todo áudio pensando que desigualdade. Eu vou pensando e dizendo, sem temer a realidade, irmão. Pega a cidade, eu sobre o nome, quero que me chamem. Tiro que é fera na série, o centro está rodomante. Hoje não tem fartura, mas também não tem miséria. Por isso eu chego chegando e valendo a pena, vai! Eu vou chegando, espalhando a presa, vai. Se te comparar, paro em bombas, 1, 2, 3, pou! Subiu pra cabeça, a fogueira tá rolando, copo, maconha, cerveja. Língua de chicote, pega fogo quando para, enquanto tá na razão. É que a tilha tá feito bala, porque nada é mal legal. O que falar, o que tiver que ser. Não tô normal e não importa onde eu estiver. Porque sou o que sou, e no momento aqui estou. E com minha cara e coragem, onde eu quiser eu vou. Que vou, hein? Essencial é o que me satisfaz. Não adianta ter fatura de maneira banal. Pois em busca dessa tal mais perfeita, eu não voltei nunca mais. Quando não fui capaz de controlar o grande estado. We'll be right back. pratos de trigo para três tigres tristes. E cuido como um canário comedor de alpites. Eu disse amenize, mas sem essa de caretice. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira, a partir das 18h, aqui na Gaivota FM.